Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa edição vai ser um tema interessante, temático, preguiçoso. Um monte de gente vai se identificar com eles, né? A gente vai falar hoje sobre procrastinação. Aqui é o Sage e eu procrastino com um monte de coisa. Acho que só menos com relação ao podcast. Aí eu sou um general. Aqui é o Ether e eu procrastino com basicamente qualquer coisa que me venha à mão, menos com trabalhos de faculdade. E aqui é Cláudio Dragão Dourado e lembre-se, se você começar a fazer alguma coisa, depois termine. Que a procrastinação é assim, sempre tem algo mais interessante pra se fazer, cara. Meu Deus do céu. E às vezes é aquele tipo de negócio que você não espera, né? Você tá fazendo um negócio muito importante aí do nada, vem aquele pensamento na sua cabeça, nossa, qual que será o motivo, sei lá, pela queda do Império Romano? Aí você vai lá procurar. Aí você já começa a clicar em links do Wikipédia. Aí já começou a procrastinar. Ou não precisa ser tão específico. Começa só a tocar. Baby Shark tudo, tudo, baby Shark tudo, tudo. Porque, afinal de contas, tem uma galera que ainda não sabe o que é esse tema. Não sabe mesmo vivendo ele a ferro e fogo, né? Então, pra esse jovem mancebo que não sabe o que é esse negócio da procrastinação, que diabos é isso? Ok, a procrastinação, ela é o deferimento ou o adiamento de uma ação. Logo, o procrastinador é um indivíduo que evita tarefas ou uma tarefa em particular, até o seu inevitável conclusão, né? Ou desastre. Ou desastre também, uma boa. Ou seja, todo mundo já deve ter procrastinado naquela coisa, né, do trabalho, você recebe um trabalhinho, aí você fala, ah, mas é pra daqui 2 semanas, ah, tem tempo. Aí você vai fazer outra coisa, vai jogar um videogame, vai ver um filme. E fica acordado de véspera fazendo um negócio. Então, como eu disse, o procrastinador, tudo na vida acaba sendo mais interessante do que ele tem que fazer. Inclusive ver a tinta da parede secar. Meu Deus. Ele tem que fazer uma tarefa. É importante demais. Tem prazo. Pode estourar. Ele tem consciência disso. Mas vai chegar algum momento que ele não vai querer fazer e vai esquecer da vida. E quando ele se der conta, ele vai ter que fazer isso mais às pressas ainda. E ele vai se ferrar nessa história. Ele vai ficar desesperado, vai ficar triste, vai ficar deprimido, vai ficar chateado. Vai falar, eu sou um fracassado, a minha vida é uma merda, por que eu faço isso? E continua fazendo isso. É um ciclo sem saída. Você começa, você não para. Não, é como diria o Rei Leão. É um ciclo sem fim que os guiará. É. A dor e a ilusão. Isso já... Cara... Isso gera estresse, o cara fica com vergonha da vida, às vezes dá um problema muito sério, psicológico. Mas esse podcast a gente vai falar das nossas vidas de merda, cara, sobre procrastinação. Que a gente é um merdeiro, cara, pra fazer um monte de atividade. Quem nunca procrastinou na vida que atira a primeira, deixa pra lá. Não, cara, eu pra montar essa pauta, procrastinei o máximo que dava. E eu marquei essa gravação quando? Mas assim. O problema é que eu não pude comparecer, já que eu tinha trocentas coisas de final de semestre pra fazer. Mas assim, quer saber? Eu tenho uma procrastinação. Vou deixar pro último dia mesmo. E fica essa pauta sem vergonha aqui. Pauta sem vergonha que tem praticamente 2 linhas relevantes. Mas é assim que as melhores pautas são feitas. Quando a gente tá assim, no calor do momento, sabendo que a gravação vai começar em 30 minutos, você escreve 5 linhas e fala, tá ótimo. Vamos lá. Chamar 2 linhas de melhores pautas tá complicado, né, velho? Cara, uma que foi uma cópia sem vergonha num trecho do Wikipedia. E o outro é vocês se virem malucos pra preencher esse podcast. Beleza, só a gente continua seguindo que uma hora a gente chega lá. O legal desse cast é que a gente pode enrolar e falar de qualquer coisa que a gente vai estar dentro do tema. O melhor desse podcast é que não sou eu que vou editar, cara. Não vou ser eu que vou editar. Daqui a, tipo assim, 2 semanas só sei de caramba. E passou pra mim. Tá, mas vamos começar esse tema aqui. Algumas histórias malucas de procrastinação de vocês, cara. Quem não tem história de procrastinação? Um monte de coisas. Eu lembro uma vez no colégio, cara. Na 8ª série. quando eu tinha uma professora de inglês. E essa professora de inglês era muito bizarra, cara. Que ela tinha uma voz fininha. Que ela falava assim todo o tempo, exceto quando eu falava o termo em inglês, verbs. Porque ela... vamos estudar um irregular verbs. Entendeu? Cara, virar... ela ficava com uma voz grossa do nada, velho. Parecia, sabe o Eric quando vira um sapo lá do... no Caverna do Dragão? Nas flores. Cara, era aquilo lá, velho. Aí ela... vamos estudar um irregular verbs. E ela passava umas tarefas que ela, tipo assim, tinha um gibi genérico que... de estudo de inglês mesmo que ela passava pra gente... traduzir ele. Isso ela mandava tipo assim, uma vez por ano, e tipo assim, a gente tinha um mês pra fazer. O que que o imbecil fazia aqui? Traduzia de véspera. Ou seja, eu sempre virava à noite traduzindo o gibi e ia pra escola virado, traduzindo negócio e depois imprimindo o trabalho pra levar no dia seguinte. É sempre, cara. Os 2 anos que eu fiquei naquele colégio, os 5 trabalhos desse, eu fiz desse jeito. Os 5. Caramba. Isso me lembra uma história do colégio, você falando assim. Pro trabalho de português que a gente teve, acho que foi o quê? Era a 5ª série. A gente tinha que escrever, tipo, um livro, né? Tinha que fazer, assim, a história, tinha que ilustrar com umas imagenzinhas, tinha que fazer toda uma encadernação bonitinha, sabe? Fazer um trabalho assim, bem feito. E era pra entregar no terceiro bimestre, né? No caso, segundo semestre. Opa, era só isso no primeiro, né? Ela passou isso no primeiro, bem no começo do ano. Aí pra dar tempo pro pessoal fazer. Aí foi indo. Chegando nas férias, eu nem tinha nem começado. Eu falei, puta merda, como que eu vou fazer essa desgraça? Aí eu assim, preocupado. Aí de repente eu descobri que eu vou mudar de escola. Aí eu, tá, ótimo. Tchau, fam. Não, esse daí foi um negócio, tipo assim, salvo pelo gongo, né, cara? Né? Foi bem assim, no limite, assim, ó. Assim, ó, você tem 30 dias pra fazer um trabalho enorme, eu. Aí, mas perdão, você vai pra outra escola. Tá bom, serve. Vamos lá, não vou procrastinar de novo. Okay. Vamos lá, triste eu. Triste eu que não. Nunca consegui com isso de não procrastinar mais. Nossa, quanto eu procrastinei nessa vida. Pra você, a procrastinação, cara, compensa, né? Cara, procrastinar na parte acadêmica que eu fazia pra caramba. Quando eu já estava dentro do local, né? Dentro, por exemplo, da faculdade ou na escola. Agora, pra passar no vestibular é outra história. Não, aí não. Mas assim, por exemplo, eu lembro de uma época na minha escola, ensino médio. Nem ensino médio, ginásio ainda. Caramba. Então, que assim, eu tinha que fazer um trabalho de história, alguma coisa a ver com Primeira Guerra, Segunda Guerra, não sei. Eu lembro que tinha uma exposição em algum canto aí em Mogi, num museuzinho simples aqui. Tava assim, beleza, vou no dia da exposição, tiro umas fotos, pego a anotação e já tá entregue meu trabalho, ó. Olha só, tá vendo as fotos? Maravilha. Tá bom. Aí ela falava assim, no final do mês, tá bom. Vou outro dia. Acho que dá pra ir. Não tem problema, não. Faltava uma semana pra ir, acabou a exposição. Porra. Aí como fazer, né? Mano, como fazer? Aí lá vou eu chorando com os amiguinhos. Por favor, me deixa ver as suas fotos. Me deixa ver as coisinhas de você. Tirei um D na prova. No trabalho. Explodi por cima. Cara, velho, eu acabei de lembrar uma. Que vamos lá. Eu descobri, teve um... No meu terceiro colegial, né? Quando eu tava no segundo, meu avô morreu. Não, tava no primeiro, meu avô morreu e tal. No segundo, a gente tava... Eu descobri que meu avô... Eu nunca soube, mas eu descobri que meu avô caçava. E ele tinha um rifle que tava quebrado, que minha avó guardava. Aí, beleza, descobri essa informação. Olhava aquele rifle lá, beleza. No terceiro ano, eles queriam fazer, tipo assim, uma festa junina muito legal, saca? Os caras ensaiavam, faziam... Tanto que reuni as 3 turmas pra planejar a festa junina. E eu falei desse rifle do meu avô, né? Pro jagunço. Aí todo mundo achou legal. Beleza. Aí foi. Beleza. Amanhã eu vou pedir pra minha avó esse rifle emprestado, né? Já que tá quebrado mesmo. Não tem perigo. Não tem bala dentro dele. Beleza. Passou um dia. Passou 2 dias. Passou 1 mês. Chegando no dia da festa junina, quem esqueceu de pedir pra avó o rifle? Entendeu? Aí, cara, quase na hora. E eu, mano, eu fui nessa. Eu fui, porque eu era obrigado, valia ponto da escola isso daqui. Só que eu fiquei escondido, cara. Mano, sim. Mas eles me acharam 5 minutos pra começar. Aí eles, onde tá o Rive? Cadê o negócio? Cara, eu esqueci. Mano, cara. Aquela bem cara de pau, né? Assim. Ah, eu esqueci. Aí, me xingaram até umas horas. E o que, que eles resolveram fazer? Eles usaram uma vassoura de Rive que eles não tiveram tempo. De encapar, velho. Sabe aquelas vassouras de piaçava com cabo azul? E a pontinha de plástico branca com alcinha? Foi uma daquela, velho. E ele fingindo que era um rifle. Cara, meu Deus. Eu assisti achando engraçado e me sentindo culpado ao mesmo tempo. Eu imagino a cena. Um cara com cabo de vassoura apontando pra todo mundo e de quebra ainda tentando fazer um efeito sonoro, cara. Tosco pra caramba. E tipo assim, quando eles me viam no negócio, eles já faziam um cara feia, tá ligado? Aponta pra você, cara. Eu falei, eu fui o filho assim. Da puta, mas tá muito engraçado isso. Véi. Se eu fosse da sua turma, depois dessa peça, eu sair correndo atrás de você. É, pegava o cabo de vassoura e sair, vem aqui. Mano, cara, você sabe que eles só não fizeram isso, porque todo mundo sabia que na época eu já era faixa preta de Kung Fu, cara. Ah, nego, ficava puto, cara, mas não ia fazer nada, porque a galera também cagava nisso aí. Aí tanto que, mano, cara, quando os caras que tentavam fazer bullying comigo descobriram que eu fazia Kung Fu, cara, eles começaram a me chamar de senhor, velho. Não. Ainda tipo assim, eles viram uma apresentação. Você é bem rápido, né? Nem mal consegui ver o seu punho, você quase acertou na cara do moleque. Ah, não, é meio normal. Aí os caras começaram a ficar cagados, velho. E essa foi no terceiro. Aí eles descobriram isso no primeiro ano. Então, nego, ficou puto comigo, mas não queria fazer nada. Aquela coisa daquela hora assim: eu estou puto, eu estou bravo, eu estou com raiva. Eu não quero morrer. Mas eu não quero morrer e parar no hospital. Ai, cara, isso não é muito de boa, mano. A situação foi toda muito engraçada, velho. Ainda nesse papo de escola me lembrou de outro, né? Lembrou de outro, ainda pior. Eu... Ainda na quinta série, depois que eu mudei de escola, né? Eu cheguei lá na escola e tal, tava lá conversando, fazendo assim as amizades. Aí o professor de geografia, na época, ele chega e fala: ah, tem um trabalho que os alunos começaram desde o começo do ano, fazendo não sei o quê. Eu nem lembro agora o que era o trabalho, mas eu lembro assim que era um trabalho lá que tinha que fazer. E tinha dois alunos novos na turma, né? Eu e mais um. Aí esse outro aluno, ele ouvindo esse trabalho, ele já começou a fazer o trabalho, né? Eu liguei o botão do foda. Eu falei, não, deixa, dá pra fazer depois. Foi indo. Era o quê? Uma semana, ou alguns dias antes de entregar o trabalho, eu nem tinha começado. E um trabalho grande. Eu falei, puta merda, o que eu vou fazer? Meu, eu fui com todos os meus amigos da época e falei, você não pode me emprestar o trabalho pra eu dar uma copiadinha, vou mudar umas palavras, vou mudar umas frases e tal. E aí um deles falou, não, tá, eu deixo, mas você vai ter que me comprar 3 brigadeiros grandes da cantina. Aí eu, porra, era uns negócios enormes, o negócio custava acho que era R$2,50 cada um, pra uma criança que tá sério, assim, você mal tem dinheiro pra nada e tal. Eu falei, não dá pra ser 2? Não, assim, não, quero 3. Aí você fala, pode ser parcelado. Quase isso. Eu tô tentando negociar com o cara. Fala, não, eu quero 3. Aí eu te empresto. Aí eu... Foi com muita dor no coração, mas eu tive que fazer, porque senão... Ai, meu Deus do céu, eu não ia passar da matéria, mas... Cara, o legal, mano, é que, tipo assim, a gente só fica retardado bem depois, né, cara? Por mais que a gente seja retardado, moleque, a gente não fica tão retardado assim quanto mais velho. Porque você podia pegar 2, deixar eles meio coladinhos e modelar um parecendo uma banana, né? E pôr em cima. Aí tá aqui seus 3 brigadeiros. Você não quer comer? Tô com essa câmera. Caramba. Eu me lembro de uma outra também, acho que uma prova meio difícil pra caramba que eu estudava à noite. Embora eu estava na época já da aprovação continuada lá, uma merda. vale nada. Mas eu tava estudando. Pô, era uma prova difícil, tava me fudendo naquela coisa, cara. Pô, é complicado, assim, não quero fazer essa prova agora. Tá mal pra caramba. Eu vou me fuder demais dessa história, cara. Por favor, acontece alguma coisa, meu Deus do céu. Acabou a luz. Acabou a luz da escola toda, porra. Teve alguém que foi um maluco que botou, tacou um fio de cobre no poste, deu curto, apagou, deu aquele apagão geral e só foi embora, cara, aquela escola. Só que o problema é que a minha casa ela é perto da escola. Então se acabar a luz ali, eu me fodo também. Eu, assim, peraí, vou pensar, vai. Quero ir pra casa, mas vou ficar no escuro. Porra. Não era isso que eu queria, né? Mas tá valendo por enquanto. Vai, deixa assim. Aliás, essa história de morar perto da escola também me gera uma coisa de procrastinação. Porque aquela regra vale. Quanto mais perto você mora, mais você vai chegar atrasado. Nossa, na faculdade isso era batata na faculdade de letras. E eu fazia isso, cara, direto. Ficava ali vendo o episódio do Dragon Ball Z, a noite acabou, vou pra escola, vai. Vamos pra escola. É, dá pra ver todo o episódio. Chegava em cima da... Ou naqueles 5 minutos de tolerância, tipo, saca? Não, dava pra escutar o alarme lá dentro de casa. O pior, sirene. Você tem noção, eu estudei uns 2 anos na USP, né? E eu morava assim, do lado da USP. Eu morava o que era uns 5 minutos para chegar no portão e 10 minutos a pé até a faculdade de letras. Só que o bonito aqui é. Ele não tinha comida em casa na maior parte do tempo, que eu comia lá no bandejão. Então o que eu fazia? Normalmente eu tinha que acordar cedo para ir comprar ticket para tomar café da manhã lá. Só que eu sempre saía assim, no último minuto possível pra eu chegar lá, assim, quando já tava quase terminando a venda pra poder comer. Aí quando eu comi, tinha comi rápido, porque aí eu já chegava lá, já tava, tinha começado. E os professores, assim, olhavam pra mim, entrando e falavam, atrasado? Fazer o quê, né? Perdi a hora. De manhã? De manhã? Então eu começava o quê? 7h30 a aula? Puxa, era triste. Meu Deus, era... Você procrastina até pra comer. Até sabendo assim, não, você precisa ir comer, senão você não vai funcionar no dia. Beleza, então vamos acordar cedo. Aí você rola na cama pra um lado, rola na cama pro outro, quando você vê tá faltando 30 minutos pra fechar o bandejão, esse cedo. É, né? Vamos agora. Não, e eu assim, ó, tenho prova 7h30 da manhã, tenho que chegar cedo. Posso chegar cedo? Tenho que dormir cedo. Então vamos tentar dormir cedo, diacho. E quem disse que até pra procrastinar pra dormir cedo eu não consigo, cara. Até pra dormir cedo eu não consigo, eu procrastino. Hoje eu vou dormir cedo. 3 horas da manhã. Baby shark, tudo, baby shark, tudo. Não, eu pensava que essas coisas fossem melhorar com o tempo. Hoje em dia, tu mais velho, piorou. Tenho internet no meu celular, tô vendo as coisas no YouTube, ferra tudo. Sabe o que é pior ainda? Esses poucos dias aqui, poucas semanas, eu comprei aquele suporte de celular pra cama. Fudeu minha vida, cara. É sério. Eu fico no YouTube vendo um monte de vídeo merda que não serve pra nada. Não faz muito tempo que eu fiquei vendo um vídeo sobre quiropraxia, cara. Pra quê? Eu não sei, cara. É um gosto eclético, ou seja, assim, você quer aprender sobre várias coisas. É, eu vejo o povo estralando o corpo do outro, assim, porra, mas caramba. Não faz outro dia que eu tava vendo o pessoal tirando cera do ouvido? Que merda. É tipo assim, credo, vou ouvir essa música aqui. 7 vídeos relacionados depois. Cara, por que tá tirando cera do ouvido do outro? Com a língua. Cara, já não bastava ver os meus vídeos de filhotinhos que eu vejo toda hora na internet, cara. Agora tem outras coisas pra ver. Tem bicho aqui. Isso também me lembra que Netflix é uma desgraça, né? Principalmente pra quando você tá em época de trabalho final. É, eu lembro também, teve uma época assim na faculdade de letras, eu tinha que fazer a tradução de alguns textos em inglês para português para usar como um trabalho e tal, e a apresentação era no dia seguinte, então eu passei o dia fazendo, né? Voltei da faculdade e fiquei fazendo. Só que entre 3 dias de tradução eu assisti um episódio uma série da Netflix. Aí mais um episódio. Quando eu vi, eu tinha terminado de fazer a série, tava quase terminando todos os textos, mas o problema, era 5 horas da manhã. Aí eu olhei e falei, eu tenho que fazer uma apresentação às 8. Eu acho que eu ainda consigo dormir uma hora, tomar uma ducha, ir pra faculdade, apresentar e depois morrer. Eu acho que eu consigo. Resultado, eu saí de casa às 7 horas da manhã correndo, porque eu dormi mais do que eu podia. Só posso dizer uma coisa, você mereceu, né? Ah, tá. Como se as outras não merecessem, né? Aí fica aquele sentimento de culpa, cara, quando bate. Não, fica um sentimento de culpa, mas você pensa, mas foi tão bom a série, tão legal, nunca pareceu tão interessante antes, e agora parece a série mais legal de todas. Ah, legal, cara, foi muito bem. Vamos ver o da Genesis New Black, né? Eu não digo nada. É tão legal ficar mexendo nas planilhas, preenchendo tudo, aí de vez em quando eu paro pra ver anime, cara. Porra, eu me fodo nessa história toda vez. Eu só me fodo com essa coisa, viu? Porra, eu tenho que preencher essa porra. Tem um relatório pra ser entregue amanhã de manhã. Meu chefe vai me matar se eu não entregar essa porra, cara. Vou ver anime, cara. E agora com o celular na cabeceira da cama, ferra mais minha porra. É, mas é aquela né? Nesses momentos que as coisas mais triviais, aquelas séries assim, mais whatever, ficam super interessantes, né? Cara, foi. Cara, se eu não assistir agora, eu não vou assistir nunca mais, né? Né? Parece que é aquela coisa. Parece que tudo conspira pra, assim, parecer mais interessante. Até lavar a roupa fica mais interessante. O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que editar esse podcast, mas meu quarto tá tão sujo, né? Né? Olha, essa roupa que eu tenho que lavar, mas olha que bonitinho. Vou brincar com o gato. Ah, o gato tá vindo pedir comida. Poxa, é meu, né? Tem que fazer a comida do gato. Vamos lá fazer, preparar uma coisa pra você, gato. Aí chega, senta, abre assim um programa, começa a fazer aí. Poxa, é mesmo, né? Tem que comprar comida pra fazer pro almoço, né? Aí vamos fazer uma coisa diferente, vai. Vamos inventar alguma coisa. Vai fazer um negócio que demora 3 horas pra fazer, né? Como é que é o Dragão Dourado? Um mês depois sai o episódio. Olha, vou almoçar, tô com fome, preciso de algo rápido. Como se faz torta de camarão? É. Fazer aquela moqueca, né? Vou fazer uma torta de siri. Tenho siri em casa? Não, vou no mercado. Eu preciso de algo rápido. Vou fazer uma paella. Tem um camarão? Não tem, vou comprar um camarão. Aí volta, vai no mercado, compra salgadinho, compra assim, chega em casa, putz, o camarão. Né? Ou aquela pessoa, nossa, é mesmo, né? Nossa, eu preciso fazer esses negócios. Poxa, mas deu uma vontade de comer costela, né? Vou comprar costela, aí você vai ver, demora. Ah, demora umas 2, 3 horas pra fazer uma costela. Ah, vamos fazer essa de 3 horas assim no forno. Aí você tem que ficar lá cuidando, virando, passando molho em cima. Mas, nossa, 3 horas de forno, ainda tem que entregar aquele trabalho, né? Aí, eu tenho que entregar aquele trabalho, assim, com uma costela na boca, né? Cara, uma coisa que eu quero saber, as desculpas que vocês já deram pra vocês mesmos, pra um monte de coisa. Eu sou um cara que dava muita desculpa com post-it. Assim, ó, não, minha orientadora pediu pra fazer as coisas. Tá bom, vou anotar no post-it. Tá aqui colado na tela do monitor. Você não fez as coisas que eu pedi, por que você não fez? Pera aí, deixa eu ver. Ah, o post-it caiu, tá vendo? Eu esqueci desse negócio. Quantas vezes eu fiz isso? De novo essa história do post-it, seu filho da mãe. Vai fazer esse troço desgraçado. Tá bom, mas é chato esse troço. Vamos fazer. As minhas desculpas eram mais do tipo, ah, mas tinha que fazer isso porque você não fez. Bom, eu não quis. Basicamente. Eu nunca tive desculpa pra dar. Ai, cara, eu geralmente não dou desculpa, porque às vezes eu me enrolo fazendo as coisas. Aí, você fez isso aqui? Eu falo, ai, caralho. Era pra fazer, aqui, era eu isso aqui era pra mim fazer, né? Você não disse isso. Não, ele passou pra você 3 semanas, foi. Eita! Eita, ferro. Cara, isso me lembra de altas brigas e trabalhos em grupo, cara. Tanto na parte da escola quanto no trabalho em si. Você não fez isso, desgraçado! Cadê o texto escrito que dizia que era pra eu fazer? Oh, meu Deus do céu. Pera aí. Mas a gente combinou isso. Eu não tava nesse dia. Como assim? Você tava nesse dia? Ah, mas não falaram isso pra mim. Falaram isso pro... Ninguém me comunicou. Porra. Cara, altas tretas. Altas tretas, cara. Cadê o texto em três vias dizendo isso, né? Mas o pior é quando você, por exemplo, tá no trabalho em grupo, aí todo mundo tá... Todo mundo divide o trabalho, e você fala, não, beleza, acho que dá pra eu montar, organizar tudo, se me mandar com uma semana mais ou menos de antecedência. Você sabe que você precisa de uma semana porque você vai procrastinar, você já tá considerando essa procrastinação ali, né? Só que o resto do pessoal também vai procrastinar. Então todo mundo vai mandar o negócio o quê? Na madrugada do dia. Aí você vai ter que virar a noite, porque todo mundo procrastinou. Aí você vai parecer, nossa, mas todo mundo procrastinou, que bosta. E você vai ficar assim, nossa, mas eu sou a única pessoa que não procrastinou, tô fazendo a minha parte, eu fiz a minha parte na hora, assim. Mas você procrastinaria se tivesse mandado certo, né? Mas é claro. É claro, porque os melhores trabalhos saem aí, né? Ai, cara, eu ia perguntar se vocês já sofreram com procrastinação dos outros, né? Mas isso foi uma resposta bem clara. Nossa, direto. Na verdade, essa história de trabalho em grupo tem os dois lados da moeda. Você procrastina ou os outros procrastinam, cara. E você não procrastina. Aí fica a situação complicada. Não, não é que você não procrastina. É que o ato dos outros procrastinar invariavelmente te leva a procrastinar também, né? Porque em algum momento você para de se importar. Na verdade, tem várias situações. Por exemplo, todo mundo fez a parte, menos você. Aí você fica sentindo culpado. Fodeu. Ou você faz um monte de coisa e você tá esperando os outros fazer. Aí você fica aquele chefe lá, general. Cadê? Por que não fizeram? Cadê? Tô esperando. Manda. Ou ninguém faz e você liga o foda-se. Ah, foda-se também, vai. Dane-se. No final do semestre eu faço o exame e eu tento passar. Tem ajuda do trabalho. Cara. Pena que... E isso sempre dá merda. O trabalho salva muitas vidas. Então... Porra! Quantos trabalhos me salvou? Eu vou falar que trabalho nossa, nunca me salvou. Eu sempre procrastinei todos. Todos. Os trabalhos de colégio, velho. O que me salvava era as provas, que eu sempre ia bem. Aí quase zero de trabalho, ficava numa média 6 e passava. Eu nunca fui um cara exigente, né? Pra mim, tipo, 6 é 10. Então... Mas aquelas que eu gostava da matéria, não, eu me focava. Eu tirava mais notas em matemática, porque o que não pedia muito trabalho. As notas, basicamente, as provas. Então, tipo assim, minhas notas eram 8, 9... Mas aí, tipo assim, história. Que tipo assim, era. Tipo assim, 5 era a prova e 5 eram trabalhos. Eu ficava com. Aí eu ficava de recuperação. E a recuperação não era trabalho, era só uma prova e eu passava. Eu tinha um pouco de neura com isso, então eu sempre me focava em tentar tirar a nota mais alta que eu podia. Eu sempre tentava fechar o semestre com uma nota 8, assim. Sempre tentava, né? Sempre queria chegar lá. Às vezes não chegava, mas... Mas recentemente, pelo menos na faculdade que eu tô fazendo agora, eu tenho deixado de procrastinar tanto em relação a trabalhos. Eu sempre... Recebo trabalho, tanto fazer na mesma semana que eu recebi. Cara, eu tô lembrando uma de colégio, e era de história, que eu me ferrei por causa de procrastinação dos outros, né? Porque, vamos lá, era um trabalho em grupo, e tipo assim, a gente combinou o seguinte, eu faria a pesquisa, cada um ia fazer um pedaço da pesquisa, e tinha um que é resumir, ler a pesquisa, o que foi pesquisado, resumir, e colocar no molde do que o professor tava falando. Beleza. Como quase ninguém tinha internet, assim, eu tinha na época, eu fiz todas as pesquisas. E passei pro cara. Tipo assim, 3 semanas pra fazer o trabalho. No dia de entregar, o que que o filho da puta só imprimiu o que eu mandei? E eu mandei, tipo assim, não pesquisa resumida. Eu mandei a pesquisa completa, tá ligado? Então deu um trabalho gigante que o professor deu zero, por causa que ele não tive nem nada resumido. Justo, né? Justo. Ai, cara... E, porra, teve uma vez da faculdade que eu fiz o trabalho quase inteiro porque a galera não me mandava os projetos dele, que eu fiz ciência da computação. E o nosso trabalho de segundo ano era metade prova, metade trabalho. Então, a parte do projeto valia 5 pontos e a parte da prova valia 5, que formava a nota final. O trabalho tipo assim, era bem básico. A gente, na época, a gente tava programando linguagem... orientado a objeto com C++. E a gente ia fazer uma coisa mega simples, mas cada um ia fazer uma função e eu ia trabalhar no integrador das funções e o outro cara no menu. deu 3 meses pra fazer o trampo. Primeiro mês, ninguém me manda nada. Segundo mês, ninguém me manda nada. Aí eu falei, cara, eu só tenho 1 mês pra fazer essa porra. O que que eu fiz? Eu sentei e fiz a parte de quase todo mundo. Só não fiz de todo mundo porque o menu não deu tempo de fazer, né? Não consegui tempo. Mas eu fiz, cara. Eu sentava todo, quase todo dia que eu tinha de folga, né? Tipo, sábado, domingo... Uhum. E alguns dias depois da faculdade, e ficava mais tarde na faculdade tirando o professor. Em 1 mês eu fiz com o negócio quase completo. Me ferrei. Cara, pensa num cara que foi fazer a prova destruído de tão cansado. Mas beleza, fui fazer a prova. Terminei a prova em 5 minutos. E o professor, como tinha me ajudado em algumas partes, a gente ficou conversando e comentando, né? Basicamente eu peguei amizade com o professor. Uhum. Aí os outros caras da prova, que tinham imprimido o código pra estudar o código que eu fiz, eles chegaram assim e falaram pra mim, ô Cláudio, você tem como ficar um pouquinho depois pra gente tentar terminar pra entregar, porque só faltou uma classe? Eu olhei assim pra eles, foi a primeira vez que eu xinguei em sala de aula, depois nunca mais parei. Mas foi a primeira. Depois da primeira, não tem como você voltar a ser o que era antes, eu olhei, né? Pro cara assim, agora, seu filho da puta, vai tomar no seu cu, fiquei 1 mês fazendo essa bosta, vai cagar. Mano, eu saí puto revoltado, fiquei esperando outro colega de outro grupo pra gente ir embora junto, cara. Mano, tá ligado quando uma sala inteira de faculdade para a prova pra fazer... Ficou 5 minutos de ar. Que beleza. Adivinha quem foi o único que não repetiu nessa matéria? Aê. Tudo, cara, tem esse porque, mérito tipo assim, também, cara. Como ficou sem o menu, a nota era 4. Só que como eu sabia tudo da prova, e a prova era sobre o projeto, não era sobre a matéria geral. Era sobre o desenvolvimento do projeto. Como eu fiz tudo sozinho, eu tirei 5. 5 com 4, 9. Os caras que não sabiam porra nenhuma. Tiraram os 4 deles, era na prova. Tomaram na tarraqueta. Não, o pior é... Não, eu não tive um caso tão... grave contra o seu, mas teve um trabalho no meu primeiro ano de faculdade do que eu tô fazendo agora, que a professora, assim, pra facilitar ainda mais o trabalho, ela meio que deu, assim, né, ela indicou os capítulos do livro, deu o capítulo pra gente tirar foto pra poder ler e basear o nosso trabalho nele, né, e eu dividi entre o pessoal do grupo um capítulo pra cada pessoa. Aí eu só falei, olha, não precisa fazer muita coisa, você lê, aí você tenta fazer, procurar algum caso, tenta fazer um resuminho, sabe, uhum. Coisa básica, né, resume, faz assim um trabalhinho rápido e manda, beleza. O cara me manda a parte dele. Só que um negócio assim era 4 linhas, né, que o cara fez. Eu falei, não dá pra fazer isso. Vou ter que estender isso um pouco. Eu vou lá, estendo, vou lá, faço bonitinho. Deixo assim uma lauda bonita, assim, toda feita. Faço de novo pra ele e falo, ó, lê essa parte, essa aqui é a sua parte, você vai apresentar isso. Beleza, beleza. No dia ele me vem e apresenta apenas aquilo, as 4 linhas que ele mandou. Eu falei assim... O que você tá falando? Não tem quase nada mais no trabalho, porque eu tive que estender demais o seu negócio. Então, onde você tava com a cabeça, cara? Você não leu o que eu mandei? Porra! Aí, lembrei de um projeto também que a gente tinha que fazer. Era no primeiro semestre. No primeiro semestre de engenharia ali, a gente tinha que montar um carrinho com um motorzinho próprio dele, em que ele tinha que ir reto, bate na parede e ele volta. Voltando de marcha ré, né? Assim, era um projetinho, né? Com uma equipe. Ele tinha que ir numa pista de uns 2 metros de pista lateral por uns 20 de comprimento. Não pode sair dessa pista. E era uma competição de um contra o outro. Ah, então a gente pegou uma equipe, ó. Beleza, vamos ver. Precisamos de rodas, precisamos de motorzinho, precisamos da carcaça. Você tá fazendo um bate e volta da Graslin, é isso? Meio que isso. É um carrinho que a gente tinha que montar. A gente tem que montar só... pegar as rodas com o motorzinho, fazer ele ir, pega um sensorzinho que ele vai e ele inverte o motorzinho pra ele voltar, né? É coisa comum lá no primeiro semestre. Então a gente vai pensar. A gente vai pensar no modelo. Olha só, a gente desenhou esse modelo. Uma semana desenhando o modelo. A gente vai pegar agora, tentar comprar as rodas. Aham. Uhum. O sensor ele vai ficar aqui na frente. Vai ficar comunicando a parte elétrica, porque de um grupo tinha um cara da elétrica e falou, não, eu sei fazer essa parte aqui, parte elétrica, dieta. Outro assim, não, com essa parte da carenagem eu consigo montar esse troço aqui, beleza. Vai ficar uma coisa visual bem bonito. No fim, no dia, a gente tava colando Durepox ali, o sensorzinho, cara, na frente. Cara, pra fazer o negócio bater na parede e voltar. Cara, ficou uma coisa feia pra caramba. Funcionou? Foi. Mas ele tava quase saindo da pista quando eu tava voltando, cara. De tanta curva que ele foi. Na verdade, ele foi assim. A gente tava até pensando assim, ó. No começo, ele vai acelerar. Aí ele vai andar uns 15 metros. Ele vai diminuir a velocidade. Vai bater suavemente na parede. Aí ele volta acelerando. Olha que bonito, né? O projeto. Não era nada disso. Ele ia com tudo na parede. Pô! Ficava... Quando ele batia, ele já perdia o lado que ele ia, eu tinha que voltar. Aí, ponto, ele voltava meio torto. Então a gente tava fazendo a curva pra que ele fizesse um arco virando, porque a gente também não conseguiu alinhar as rodas de última hora. Então ele tava indo fazendo a curva, um arco, batia com tudo e voltava tentando consertar. Quando ele batia, ele já tentava, ele fazia uma curva maior ainda, cara. Então, ficou feio. Um monte de gente assim também. Tinha um grupo naquele mesmo dia, tava com uma furadeira tentando colar o motorzinho ali, cara. Que troço é esse? Meu Deus. E no fim, eu vi um grupo ali que o carrinho nem avançou. Nem avançou. O motor não conseguiu fazer ele avançar. O carrinho parou na frente do cara. E a galera, chuta. Chutou o carrinho, foi pra longe. Eu aposto que foi a galera da furadeira. Por aí, cara, por aí. Teve alguns que foi bonitinho, os nossos foi meia boca. Ou seja, ele tava querendo fazer aqueles carrinhos que, de controle remoto, que a propaganda era, olha só, ele bate, ele amassa e ele volta ao normal e continua dirigindo. Ó, e ele é inteligente, porque ele vai identificar com o sensor a parede aproximando, então ele vai diminuir. Que, olha só, cara. O professor veio de pegar as leites como se fosse dele, né? Cara, no fim foi um desastre. Ele não aguentou a terceira batida, desmontou. Ah, mas o pelo menos aguentou três batidas, ué. Aposto que teve lá, carrinho lá que tá aguentou uma. O Durepóxico, cara, Durepóxico melhor que a galera, caramba, da furadeira, cara. Que não foi na primeira. Ué, não é... não é aquela coisa que dizem dos engenheiros? Na dúvida... usa silver tape do epóxi que normalmente funciona. Na dúvida, põe um fator de segurança de 5% que tá tranquilo. Por aí. Cara, velho, tem outra, cara, de procrastinação de outra pessoa que me ferrou, que é, foi até há pouco tempo, no começo do ano, que eu tinha um projetinho lá que eu terminei, né, lembrei umas 2 semanas pra fazer, e em paralelo um outro programador tava com outro projeto. O que que esse filho da puta fez? Procrastinou e não fez. Só que o dele era mais importante que o meu pra entregar. Aí o que que fizeram? Passaram esse projeto pra mim. Ele teve um mês pra fazer e não fez. Eu tive que fazer em um final de semana. Claro. Maravilha. Cara, mas vamos lá. Ele não tinha feito 5% em um mês. Cara, eu demorei, tipo assim... 5 dias pra entregar o projeto 100%. Em 3 dias eu já tinha passado o que ele já tinha imaginado fazer nesse mês. Cara, velho. E o cara, o filho da mãe, é um cargo acima do meu, velho. Olha que engraçado. É aquela coisa, né? Ele, por estar mais alto, ele fala, eu não preciso fazer, só vou empurrar isso pro pessoal lá de baixo. Vai ter alguém que vai fazer. Sempre tem um animal que vai sobrar pra ele. Dessa vez foi um dragão, né? Era um animal um pouco maior, né? Um pouco mais comprido. O problema é que esses animais, os dectes são como espadas, as garras. Cara, eu sei que eu procrastino algumas coisas com documentos, cara. Documentos que eu não posso ficar enrolando. Teve uma vez, quando antes de eu tentar ir pro exterior... Eu tinha que mandar um monte de coisa pra Brasília, mas tinha mandado bem antes o que eu tinha que mandar. Eu sei que eu tava meio que correndo, mandando coisas via Sedex, cara. Sedex 10 ainda. Pra Brasília. Tava desesperado. Meu Deus do céu. Ainda pedi assinatura em firma. Eu não tenho assinatura de firma, cara. Eu tenho que correr no cartório pra fazer firma, pra fazer esse negócio, pra mandar pro Sedex, pra correr, pra fazer esse troço... E quando eu tava lá, então... Não, antes de eu ir, eu tava assim falando... meu orientador falou assim, ó, você não tem que tirar visto não pra ir lá? Não, visto tira lá dentro, lá no país. Tem certeza? Eu tenho certeza, eu li isso em algum canto. Você tem certeza? Tenho. Lá fui eu, depois indo pra embaixada, falou, sim, você tem que tirar. Só que quando você estiver lá, você precisa ter alguns documentos. Tipo, documentos não, você precisa ter uma coisa importante, tipo foto. Eu não tinha levado nenhuma foto, cara. E lá fui eu desesperado tentando encontrar algum lugar que eu possa tirar uma foto 3x4 pra poder levar ali. E meu alemão uma merda, cara. Então, porra, cara. Eu tive que achar uma cabine automática que tem ainda pra tirar aquelas fotos, pra colar de um jeito, pra preencher essa porra. E quem disse que eu fui preparado com o idioma? Fui enrolei o máximo que dava. Assim, não, eles falam inglês. De boa. Aí eu vou na prefeitura, ninguém falava inglês. Quer dizer, tinha uma que falava inglês lá. Porra. É. A mesma cara, coisa. Foi um me lembra muito quando eu tava no Japão também, né? É. Você vai pra. Eu fui pra lá e eu não sabia falar quase nada de japonês, né? Eu sabia muito pouco. Aí fala, mas eles nem falam, deve ter alguém que fala inglês, né? Rapaz, não tem ninguém que fala inglês naquela desgraça. É mais fácil encontrar alguém que fale português nos órgãos públicos do que alguém que fale inglês. Ah, é. Ou seja, ô Éter, a música desse texto tem que ser Tokyo Bom, cara. Você sabe que eu tô falando, né? Beleza, vou. Ai, peraí. Mas. É. Teve... Tinha um pouco disso, às vezes, lá no Japão, né? Só que a minha procrastinação lá me acabou me levando a passar fome, né? Porque eu chegava, assim, do trabalho, eu falava, não, vai, vamos lá rapidinho no mercado, comprar umas coisas, estocar pro feriado e ter comida pra fazer, né? Vai dizer se eu fazia isso, né? Falava... eu faço isso depois, aí não ia. Aí depois ficava com preguiça no dia. Vamos sair pra comer. Aí ia comer fora. Eu não comprava nada pra casa, então a casa nunca ficava estocada com comida. Aí no máximo eu tocava Cup Noodles, né? Caramba. Nossa, Cup Noodles é um negócio que eu cheguei a comer bastante nos primeiros dois meses lá. Depois eu enjoei, nossa. Cup Noodles. Eu sei que quando eu tava lá, assim... preciso comer um pouco de arroz, porque tá faltando arroz na minha alimentação. Vou lá. Ah, mas tô com preguiça. Ia lá no chinês que tinha arroz ali, cara. Aquele chinês de esquininha que vende aquela coisa baratinha. Assim, acabei engordando nessa história toda. É, igual lá no Japão. Uma coisa que é perigoso lá, que é ramen. Puta merda. Depois que você começa, você vê que é barato. E é uns pratão, né? Uns pratão de ramen, você... poxa... por que comer outra coisa? Agora, uma coisa que eu procrastinei muito nessa história de viagem é preparar a mala. Nossa senhora. Na ida e na volta, cara. Não, vou botar isso, vou botar aquilo, vou ver, a mala não fecha. Fodeu, cara. Meu Deus, vamos tirar aí. Nossa, e pra ver esse negócio? Não, e pior na volta, eu já contei isso num podcast, assim, que ó, eu fiquei com... e fiquei enrolando assim, não, eu tenho que jogar isso fora, não serve. Ah, mas eu acho que eu vou levar. Quando eu fui ver, a minha mala na volta tinha 32 quilos. Só que só aceita 23 quilos no avião. Hoje não aceita nem isso, né? Mas tudo bem. Pudeu! Aí lá tá eu, idiota, no aeroporto, abrindo a mala e jogando um monte de coisa no lixo. Nossa, eu via muito, cara. Eu vi muito isso quando tava voltando pro Brasil. Eu sei que eu tinha comprado uma garrafa de um... não me lembro, uma bebida alcoólica ali de 66%. Qual que era a marca daquele álcool? Esqueci agora o nome. Etanol. O Mugi tinha pedido isso. Aí eu falei... eu não lembro. Alguma coisa, cara. Tinha uma garrafa bonita. Eu esqueci o nome da bebida alcoólica. Mas era uma coisa... absinto isso. Valeu, Éter. Então, tinha uma garrafa bonita, verde... tava caro, o Mugi tinha pedido uma garrafa de absinto. Mano, cara, orra! Só me custou uns 60 euros, caralho, mais ou menos, né? Mas era uma garrafa legal, 66%. No Brasil só aceita 50%, cara, se pegasse a Polícia Federal tava fodido. Tive que jogar aquele negócio lá no lixo, porque ela tava pesando. O mendigo que viu isso daí, ele ficou tão feliz e falou, ó, é seu, cara. Pô, esse negócio tá fazendo peso na minha mochila. Pô, eu sei que eu joguei um monte de coisa fora no lixo. E depois que eu joguei um monte de coisa, ainda não baixou. Aí chegou o gerente da caixa, que ela tinha dito, ó, não, você não pode pagar extra pra poder vir, não. Aí o cara, não, você pode pagar o extra. Filho da mãe, por que que não falou isso antes? Porra? Você só me fala isso depois que eu já dei um absinto pro mendigo, porra. Caralho. É, velho. O mendigo desgraçado. Já vai acordar 3 dias depois, velho. Isso me lembra, quando eu tava voltando pro Brasil, né? Eu passei um mês tentando me arrumar e me preparar, né? Então eu comprei mala nova e tal. Eu fiz de tudo para as malas terem a menos de 30 e poucos quilos, porque eu podia levar duas malas de 32, né? Mas não, eu vou levar duas malas de 32. E só que eu fui deixando para a última hora para ver sobre a mala de mão, né? Quanto podia levar. E de acordo com os caras, você pode, né, leva uma malinha e tal, o notebook tem que estar na sua mala de envio e tal, você não pode levar nada com bateria nem nada. Beleza. Fui lá, eu comprei uma malinha bonitinha, né, de mão e tal, assim, pequena para levar as coisas. Só que aí depois eu fui ver, pesando com ela, ela já dava quase todo o peso da bagagem de mão. Eu falei, não, não vai conseguir levar, eu tive que deixar pra trás pra minha tia e tal. Aí eu chegando lá e tal, fui lá ver, tinha pessoas levando 3 bagagens de mão sem pagar nada lá no guichê lá do avião. Eu paguei caro naquela mala, né? É muito bizarro essas coisas de viagem de volta, né? Você fica se preocupando com tanta coisa e depois chega lá e você vê que não precisava se preocupar com metade do que você se preocupou na época. Ai, que... Não, cara. E a primeira coisa de viagem que eu fui também... Ah, beleza, tô aqui, vou ficar numa pequena pensão aqui, de boa, até eu achar um outro lugar, esperar a minha moradia fixa, tá bom. Aí eu vou ver... Pera, mas eu sou na pensão, quando eu estava lá. Eu não posso cozinhar nada. Tenho que comer lá fora. Tá. Só que eu também não posso lavar minha roupa aqui, eu não tenho onde lavar. E eu caçando uma lavanderia no meio da noite, esperando porque eu tava sem roupa agora, cara. Só depois que eu fui me tocar dessa merda. Aí depois que eu mudei, eu falei assim, não, agora eu vou achar essa porra dessa lavanderia, cara, da boa. Mas eu enrolei tanta coisa que deveria, um cara preocupado com a viagem deveria ter feito... E eu esqueci de tudo isso, cara. Fiquei enrolando. Caramba. Detalhes, de detalhes que a gente esquece. Tipo, eu esqueci de checar como era a porra da tomada lá dentro. Aí eu queria encaixar minha tomada ali e não tinha um adaptador pro filho da mãe, cara. Tive que sair correndo comprar um adaptador de tomada. Porque a porra do negócio é de um formato estranho pra caramba. Nossa, isso aconteceu muito comigo lá no Japão. Na primeira casa que eu tava lá, eu cheguei lá. Beleza, eu falei, ah, da hora, né? Tá tudo certo. Aí quando eu fui conectar o meu celular pra carregar na tomada, não batia. Aí pera, então quer dizer que o formato das tomadas aqui é diferente das do Brasil? Nossa, quem diria, né? Sorte que o antigo morador tinha deixado uma extensão. Senão eu teria que ter saído no meio da noite, correndo assim pelo bairro, procurando algum lugar pra comprar, porque, meu Deus do céu, foi meio desesperador. Cara, falando de procrastinar coisas importantes, eu procrastinei durante 2 anos o imposto de renda que me fodeu esse ano. Caramba! Não. Isso vai render não vai, uma não. Merda, desgraçado. Rendeu, porque vou lá. Ih, o que aconteceu? Eu procrastinei 2 anos, mas não foram 2 anos seguidos, foi 2014, 2017. Aí, este ano, eu fiz o ainda fiz em cima da hora o... Cara, esse ano eu entreguei a minha declaração do imposto de renda no último dia às 23h55. Nossa, isso é muita coragem, cara. 5 minutos antes, cara, de velho, bater o dia. Porra, se o sistema caísse, cara. Cara, não. A terceira que eu procrastinava. Que tinha esquecido, cara. Isso que eu falei, muita coragem. E, cara, 3 meses depois, o meu cartão de crédito de débito, os dois quebraram. Aí, o que que eu faço? Vou lá no banco e pego outro. Os cartões chegam. Você não pode desbloquear porque tem pendências no seu CPF. Como assim pendências no meu CPF? Eu vou no site da Receita, o celular, meu CPF tá pendente. Ué, por que tá pendente? Aí, cara, eu demorei, sem brincadeira, 3 dias pra descobrir que o que tava pendente são 2 declarações de imposto de renda no ano de 2014 e 2017. E pra isso, eu precisei fazer uma visita na Receita, na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Cara, nossa, eu fiquei 2 horas na fila só pro cara me explicar como se faz isso pela internet. Da hora. Cara, velho. E ainda demorou, sei lá, 2 semanas pra regularizar o CPF. Eu fiquei 2 semanas sem cartão de débito, sem cartão de crédito, sem grana nenhuma por causa dessa bosta, velho. Ele ficou ficou assim, igual aqueles mendigos assim, mexendo na lixeira, ver se encontrava resto de comida pra comer. Isso, meus gatos mijando na minha mochila e ela reclamando. Não tinha como comprar outra, porque o dinheiro tá travado, do que come marmita todo dia com ovo, que não dava pra comprar nada. O sofrimento é real, o sofrimento era real. Ai, cara, e o cúmulo da procrastinação que eu tô contando essa história, vendo a gif de um cara que transformou um manequim num narguilê. Ai, só complica, cara. Cara, ó uma coisa que eu tô me ferrando, porque eu tô procrastinando, porque eu deveria ter feito isso antes. Assim, ó, eu assino um jornal aqui em casa ainda, aqui da cidade, e todo ano ele me dá 2 ingressos grátis do cinema, né? Então eu posso usar eles, já usei um. Aí, assim, ó, só que pra usar esse cinema tem que ser uma sala comum. Ou seja, não pode ser uma sala 3D, não pode ser uma sala premium, não pode ser uma sala com outras coisas. Tem que ser uma coisa bem basicona, né? Então, geralmente, ou é aquele filme estrangeiro dublado, que não tem problema, ou aquele nacional, ou aquele pequenininho legendado, etc. Beleza, fui ver o filme do Homem-Formiga, a Vespa, primeiro. Aí eu falei assim, não, vou guardar, vou ver depois. Ah, poderia ver em outubro. Não, poderia ver em julho. Ah, poderia ver em setembro. Ah, vou ver depois, outubro. Novembro. Daqui dezembro, a validade dele é até 31 de dezembro. E todos os filmes que eu acho legais estão em salas 3D, cara. Ou seja, o que restou sobrou o resto que ninguém vê. Filme do Danilo Gentili. Então, e eu tô aqui com esse maldito. Isso, desse tipo, que cara. O filme da Maísa, cara. Aí tô eu com esse ingresso que preciso gastar até o último dia do final do ano e não tem nenhum filme decente que eu queira ver, cara. Nessas horas filme que decente que você consegue, horas... porque você quer um monte, né? É, tipo, até eu queria ver, por exemplo, aquele do Bohemian Rhapsody. Só tinha sala 3D, cara. Mas como é um musical? Pra que 3D no musical? Eu não entendo esse negócio. Não é um filme de ação, não é um filme de emoção, explosão, tá? Pô, eu tenho Robin Hood Origem. É, não tô afim de ver esse filme, não. Tenho Encantado. Eu também não tô afim de ver esse filme, não, cara. Eu vou ter que abrir mão e tentar ver alguma coisa. Ou fico com o ingresso boiando na mão. Queimado, sem seja, uso. Seja, nessas desse, horas que você chega naquela... É de graça. Chega naquela mina, assim, que você, aquela mulher, aquela moça que você tá afim. Você fala, então, aqui, ó. Vamos ver um filme X qualquer, assim, ó. Tá aqui o seu ingresso, aqui, ó. É de graça, ó. Eu pago. Eu pago o meu... Ou pode ser o contrário, assim. Tá, ó, beleza, agora você paga o seu ingresso. Não, cara. Você entrega o ingresso dela, você entrega o ingresso pra ela e você paga o seu. Ela vai falar, olha só, já tem tudo planejado, tá, ó. Que bonito, convite aqui ainda. Por que ele quer ver um filme de Caça Fantasma do Danilo Gentili, mas... Eu não sei porque alguém gostaria de ver um filme desse, cara, mas tudo bem. Cara, você tá ligado que tem um cartaz, né? Então. Sim, mas exatamente por isso que eu disse, não sei... Porque eu vim querer ver um cara, filme. Cara, eu não sei porque ele existe, cara. Eu só digo uma coisa, eu me fudi nessa história. Eu tinha tantas opções boas meses antes, cara. Eu fiquei enrolando. Agora eu tenho que sair correndo ver algum filme. Se fosse outubro, você só ia ter vendo em Johnny English. Que é melhor do que do filme do Danilo Gentili, porra. Não assisti o Danilo Gentili. Ah, não. Não vai ser melhor que ver não nunca também, né? O filme do Venom não é tão bom assim, mas, cara, melhor que o Danilo Gentili. Eu acho que qualquer coisa é melhor que o filme que o do Danilo Gentili. Não, pera, qualquer coisa não, porque tem aquele filme do... Edir Macedo. Tem a saga Crepúsculo, que... né, cara? Eu não vou dizer que a saga Crepúsculo é ruim porque eu nunca li os livros, né? Cara, então... velho, eu não li o livro, eu queria bater minha cabeça quando eu assisti isso daí com a minha ex, velho. Cara, você saiu do cinema com a vontade de bater sua cabeça na parede pra você esquecer a dor de assistir o filme? Não. Mas eu já assisti a saga Crepúsculo e eu não achei tão horrível. Além, só que eu ficava rindo toda hora. E as pessoas que estavam comigo falavam assim, mas por que você tá rindo? Porque é uma maquiagem horrível. Porque, não sei, os vampiros estão brilhando. Isso parece muito estranho, cara, pra mim. O penúltimo filme do Crepúsculo assistindo no cinema com minha isca. Velho, cara, como aquilo lá me doeu, velho. Cara, eu falei, cara, nem filme do Chaplin dos anos 20 é tão lento assim, filha da puta. É um slow burner, cara, né? Vê se bem devagar. Cara, parece que o filme inteiro foi filmado na perspectiva do Mercúrio dos X-Men, velho. Meu Deus. Cara, que filme horrível, velho. Eu não sei, porque eu particularmente não senti isso. Não achei que o filme fosse tão lento assim a esse cara, ponto. Cara, velho, eu tenho dois sistemas de segurança da minha mente. O primeiro sistema é o que eu apago em filmes ruins. O que mais foi ativo nisso foi no Crepúsculo, quando minha irmã alugou. O segundo é o sistema de proteção da minha carteira, que me evita eu dormir em filmes que eu comprei o ingresso. Pensa que esses dois sistemas estavam conflitando e minha cabeça estava doendo por causa disso. Ai, meu Deus do céu, isso aqui é hoje tanto um filme que você se nega a aceitar que você teve que ver. Cara, velho, era batata, cara. Minha irmã punha pra eu assistir o primeiro filme do Crepúsculo. Não dava 10 minutos, eu apagava e acordava no final do filme. Ah, ela fazia isso porque ela sabia que você adorava o filme. Não, você tem que ver que você não tava cansado, né, da faculdade. É. Esse sábado à tarde que você não fez nada, beleza, põe um filme aí. Melhor jeito de você acabar dormindo. Cara, velho, é impressionante. Nesse daí eu descobri como o negócio é efetivo, cara. Olha, nunca teve nenhum filme que isso aconteceu comigo. Se eu dormi num filme era porque eu estava muito cansado mesmo. Eu acho que eu sou o tipo de pessoa que ou eu vou falar plenamente, não, eu não gostei do filme, não vou, não quero vê-lo. Ou simplesmente eu falo, whatever. Agora, eu sei que essa história eu poderia resolver meus problemas indo pra São Paulo, porque é de uma franquia de cinema que tem várias sessões em São Paulo. Mas eu tô procrastinando pra querer sair de Mogi pra São Paulo, pegar o trem, depois entrar em algum shopping ali. Eu tô inventando um monte de desculpas pra não ir pra São Paulo. Não quero, tô enrolado, tô cansado, hoje não dá, hoje não posso. Eu sei que tá uma galera hoje assistindo o filme do Aquaman ali, eu não vou, gente, não dá, tô Nossa, cansado. Faz... Vou gravar um podcast agora, não vai dar certo. Faz tempo que eu não vou ver um filme no cinema, hein? Puta merda, sempre procrastino, eu falo, eu vou... Eu tô procrastinando pra isso. Saiu Venom, por exemplo. Vamos deixar pra ver na semana que vem. Na próxima semana, vai. Na próxima. Aí quando vê, saiu de cartaz, assim, tudo bem, depois eu assisto quando lançar em outro lugar. Aí vai indo, depois eu vejo. Vou marcar, na minha lista aqui pra assistir depois. Aí depois o Netflix perde os direitos de poder streamar um negócio porque passou de volta pra Disney, assim. Depois eu assino o serviço da Disney. Cara, tanto que a última vez que eu fui no cinema foi porque eu tinha esse ingresso gratuito, cara, pra ir no cinema, cara. Então, aproveitei. Mas eu tô com a preguiça, uma falta de vontade. Tem outras coisas que eu quero ficar fazendo. Tipo assim, em vez de juntar dinheiro cinema, pra assistir a Capitã Marvel e Vingadores. É, meio isso. Ou esperar que saia o ingresso gratuito pra mim antes, cara. E aí eu venho aqui em Mogi, aí eu chego lá no shopping lá em 20 minutos a pé, cara. Olha só, nem com a vontade de gastar dinheiro de passagem eu tô, cara. Não, mas não é a mesma coisa aqui em Rio Claro. É 20 minutos pra chegar lá no shopping a pé daqui da minha casa, e aí eu falo, não tô afim, pra quê, né, depois sai no Netflix, aí eu encontro um lugar, eu assisto e tal, Acho que o único filme que eu acho que eu vou abrir uma exceção a essa regra vai ser o novo filme dos Vingadores, né? Porque Vingadores, né? Eu também. Em algum momento eu faço essa exceção. Mas não, sem pressa, sem pressa. Eu sei que as coisas que eu tô aqui em Mogi me deixam assim com a procrastinação danada. Tipo, ah, vamos ter que montar essa árvore de Natal. Que solução? Comprei uma árvore pequenininha, já é mini já, cara. Pronto, tá pronta minha árvore de Natal. Pra que montar? A luzinha, vou ter que pegar, vou colocar, tem que desembaralhar tudo aquilo, vai sem luz. É. Tô nem aí, cara. Lá em casa, quando eu morava com meu pai, a gente tinha essa tipo de arvorezinha pequenininha, né? E a gente, assim, não sei se era por preguiça ou se era só porque era muito trabalho, a gente, em algum momento, a gente parou de colocar luzinha, né? E ninguém nunca se perguntou assim, ah, mas cadê as luzinhas? Ninguém falava, não, não tem mais luzinha, a luzinha não existe. Sem luz, não, sem luz, sem luz. Muito sim, trabalho de enrolar aquele negócio. E botar, no dia, cara, em que a árvore acabou se desfazendo porque ela quebrou, perdeu folhas, alguma coisa aconteceu com ela, né? É, a gente nunca foi atrás de pegar outra, porque, ah, já acabou, né? Então, né? Deixa assim mesmo, pra quem comprar outra, vai ter o mesmo fim dessa. É, ué, de boa. Só pra se exibir, pros vizinhos verem, mas nem os vizinhos ligam mais pra ir, né? Os vizinhos entram em casa, velho. Eu tenho um pisca-pica, uma florzinha de Natal dessa, que uma amiga minha pegou e comprou um negócio, ela fez uma florzinha de origami pra cada um e me deu. Pensa que isso daí saiu da caixa que veio. Eu não tirei da caixa nem pra testar se as luzes estão funcionando. Tá aqui, guardada no armário. Linda demais. Vai na caixa. Vou lá. E pra quê? Pra que se preocupar com testar? É, já tá ali, já tá bonito. Deixa eles ficarem assim, tão organizados. Se mexer, vai desorganizar. Tão organizado, organizado, né? Vamos lá, não está... É? É? Não, pensa assim. Tá na caixinha, tá embolado na caixa. Assim, não, pensa assim. Não, já tá tudo arrumado, tá tudo bonito ali. Se você tirar, você vai ter que arrumar, vai ter que desfazer, depois você vai ter que arrumar tudo de novo. Aí vai dar mais trabalho. Deixa assim mesmo. Pra quê? É, vamos lá. Eu, hein? Agora, eu digo assim, a única coisa que eu não tô procrastinando é com podcast. Senão vai dar merda. É aquela coisa, aquela coisa que você gosta bastante, você não procrastina. Cara, o depende. Resto, cara, o resto tá terrível. É que, vamos lá, muita coisa que eu deixo de fazer do podcast é porque eu tô em exaustão física. Não, até imagino, eu também, eu tô um pouco assim, mas tem coisas que, assim, ó, vamos fazer ainda. Quer ver? Por exemplo, final do ano sempre sai um podcast retrospectivo. Esse ano eu vou gravar com o Mug. Só que eu sei que o Mug, ele viaja final do ano. Ou seja, esse negócio eu tenho que gravar. Não pode procrastinar, não, a data da gravação. Senão, ó, ou vou ter que caçar alguém de última hora, ou vou ter que gravar sozinho essa porcaria, cara. Na boa. Então eu já tô agendando uma data antes dele viajar. Porque senão, ou não tem podcast, ou a retrospectiva sai em fevereiro, né? O problema é que nesse período da gravação até o lançamento pode acontecer cada merda. Ai, meu Deus do céu, eu fico rezando. Não vai acontecer nada disso. Pra gravação ter dado certo. Uma coisa que eu tenho feito bastante, que realmente, como eu já tinha falado, pra perder essa coisa de ser de procrastinador é com os trabalhos da faculdade. Eu me jurei e falei assim, não, a senhora fala assim, ah, vai ter que entregar na semana seguinte, né? É uma coisa assim, é de uma semana de prazo, né? É relatório. Então, beleza, vai lá, eu começo na segunda, termino na terça. Pronto, acabou. Entrego na sexta. Aí eu vejo o pessoal todo desesperado, querendo um adiamento, mais tempo pra entregar, e eu, ah, tá aqui, ó, pessoal, toma. Tchau. Mas você sabe que funciona aquele ciclo sem fim. O pessoal pede o adiamento pra você. Não, professora, adia porque vai ficar mais bonito, né? E o cara não fez uns dias antes, aí ele pede o adiamento pra dizer que vai ficar mais bonito o trabalho. Aí vai chegar dias antes da data final do adiamento, ele vai pedir um novo adiamento pra falar, não, não tava legal, vai ficar mais bonito ainda. Final, mas na verdade, ele porque ele não folha fez, de bananeira, por pura, né, procrastinação. Não, aí no final ele fala, ah, mas dá pra adiantar mais um pouquinho, porque é semana de prova e não deu pra fazer, sabe, né, tem que estudar, tanta coisa, tanta matéria, tal. Aí você fala, não, tá bom, então pode entregar até tal dia, então. Aí depois eles ainda tentam encontrar mais uma desculpa pra adiar o máximo possível. Já falei, procrastinador tem sempre uma desculpa. Procrastinador vai inventar desculpa qualquer hora. Tá vendo, ó, seus mancebos? Vocês não sabem que estão procrastinando, agora vocês sabem. Você fica aí dando desculpinha pras coisas que vocês estão fazendo, ó, tô procrastinando. Porque tudo é mais interessante. Até os professores lá tacarem nota no sistema também, eles procrastinam. Cara, isso dá uma agonia. Porra. Isso assim. É vingança. Ele sabe que você tava procrastinando, assim, então também vamos procrastinar. Vamos demorar pra lançar as notas e fazer ele sofrer com gastura, com gastrite de tanto nervoso. É. Ah, você quer saber se você passou, se você tirou aquele 5, aquele 6, que é o suficiente pra você não ficar em DP na matéria? É pra lançar no dia, sei lá, dia 20 do mês ali. Eu vou lançar no dia 20, sim. Às 11h59 da noite eu lanço. Beleza, caramba, filho da mãe. Enquanto isso, a galera no F5 toda hora. Quem nunca ficou no F5 no dia do lançamento de nota? Eu ficava no F5 no dia da abertura pra fazer a rematrícula da faculdade. Isso também. Nossa, isso teve também. Uma vez que eu procrastinei até o final, assim, foi a última semana pra fazer a rematrícula. Meu Deus, eu fiquei com o cu na mão de não conseguir pegar as matérias que eu tinha que pegar. Pegar uma DP. Ter que adiar o negócio, porque eu não ia ter vaga na turma, né? Mas aí, por sorte, eu acabei conseguindo. Mas eu falo, nossa, meu Deus do céu, graças a todos os céus eu consegui. Porque senão, teria me ferrado bonito ali. É vingança. Mas, alguém tem que ensinar pra esses professores que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Galera que não sabia nada de procrastinação, viu essas histórias malucas, desse povo maluco também, só de fé. Compartilhe as suas histórias de procrastinação com a gente. Coloque aí nos comentários, mande nos e-mails. Eu sei que eles procrastinam no próximo caixa de atraso. Também, sim, vou deixar. Isso não acontece, tipo assim, isso tá acontecendo. Olha, eu queria mandar. Tipo assim, o PXP já tá no 370, eles vão mandar só o de procrastinação, né? Não, tem final do ano, eu posso mandar ano que vem, não tem problema não. Caramba. Bom, mas antes de acabar, o Dragão Dourado, você quer fazer algum jabá também, cara? Com certeza, isso daí eu não vou procrastinar, porque é uma dica muito interessante, muito legal. Me ouçam lá no Omega Cast, o papo mais maluco e retardado que você vai ouvir nessa internet, sem ser tão nosso, sem ser, vamos lá, absurdo quanto o Chorome. Nós somos um pouco mais light. Então, vão lá no omegastation.com.br, baixem o Omega Cash e o Hype no Omega, que é o nosso programa de rádio. Exatamente, o Maverick dá uma de radialista fazendo um programa de rádio na internet que chama de podcast, que também é explicado como rádio na internet. É por aí. Para os bons entendedores que estão com procrastinação para querer pesquisar o que é podcast, fica essa definição. Né? Olha só, já estamos fazendo um trabalho de vocês pra vocês, hein? Já estamos falando pra vocês o que é um podcast pra vocês ouvirem aí, na falta de mais cash do PXP. Falou, então, galera. É isso, galera. Até mais. Um abraço. Aê, caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji e bora gravar esse Caixa de Entrada, o penúltimo do ano. Bom, mas pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via Spotify, via outros lugares, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups. projeto.x.podcast e também o nosso Twitter no @projetxpodcast. Recados, saiu na semana passada o ExpressoCast número 55 sobre os animes de janeiro 2019, no qual a gente fala algumas recomendações de animes que estrearão na próxima temporada, que começa em janeiro de 2019. Link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 129, com temas de Power Rangers. Não esquecendo, né, que esse ano de 2018 comemoramos 25 anos da série Power Rangers, então não podia deixar de lançar esta playlist. Aproveita ainda que o ano não acabou, confira lá, lá tocamos todos os temas de Power Rangers. Então vai lá, link também na postagem. Bom, então vamos ler aqui os e-mails, né? Poucos e-mails. Primeiro e-mail aqui do Rafael HQ, ele falando aqui, ó, feedback do último podcast sobre Super Smash Bros. Ele fala, vocês são muito oportunistas mesmo, né? Cara, a gente tem que aproveitar o timing de lançamento do Smash Bros. Eu, pessoalmente, nunca me interessei por esses jogos de crossover, de vários personagens de jogos diferentes. Pra mim, é só fanservice. Na verdade, é, cara. Na verdade, é pra pegar o público, né? O público que compra, tá a fim de ver vários personagens que ele gosta, pra jogar e se divertir, né, no fim das contas. Mas tem que aproveitar o timing desses lançamentos pra lançar podcast. É bom, cara. Atrai audiência. Mas valeu, Rafael, aqui, por seu e-mail. Outro e-mail aqui, do Rafael Taira. Na verdade, começando aqui lendo os dois comentários, que ele começa falando aqui, ó, sobre o Smash Bros. Ele fala, legal, sou Team Rockman e Sonic no Smash Bros, que são muito bons. Pensar que essa franquia já tem quase 20 anos. É verdade, hein? Foi lançado no final da década de 90. Cheguei a acompanhar, só que mais dos 20 aos 23 anos. Então, pra ele foi de 2008 a 2011. E depois ele deu uma desanimada, né? É, tudo bem. E eu confesso que eu só joguei o primeiro Smash Bros. Quer dizer, que eu tinha em casa, né? Do Nintendo 64. Os outros, que foi do Wii U, só joguei na casa dos amigos. É interessante. O Rafael Tyler, ele também mandou um e-mail aqui, um e-mail com feedback de um outro podcast, um podcast mais anterior a esse. É um podcast sobre Shonen Jump. Tá um pouco atrasado, mas a gente vai ler esse e-mail aqui, que ele é bem grande, né? Ele fala, gostei bastante dos mangás da Jump, e até se for parar para pensar, tem pelo menos uns 10 animes, mangás da Shonen Jump que eu gosto. Sobre o decaimento do número de vendas, vale lembrar que Japão teve uma grande queda na taxa de fecundidade após o final dos anos 70, início dos anos 80, onde o número de filhos nas famílias tem caído para menos de 2, e nos anos 90 no Japão caiu mais, colaborando para que a pirâmide etária do país mudasse bastante. No Brasil, isso está começando a acontecer lentamente, após 2014, mas em uma escala mais lenta. E um questionamento para se reparar os mangás que faziam parte do primeiro trio da Shonen Jump dos anos 80 e 85, temos Slam Dunk, Yu Hakusho, Hokuto no Ken e Dragon Ball. Meu amigo, você falou 4, cara, isso não é trio. Também vou colocar como menção honrosa o Kotikami. Se você observar os protagonistas dessas obras, não ter irmãos, os personagens que compõem suas famílias tem baixa relevância no enredo. Vídeo Raditz, que é pouco lembrado, e Armando Quabra, que nem é protagonista, mas é bem pouco explorada no andar do enredo. Agora, se for olhar os mangás de 86 em diante, o Jojo Bizarre Adventure, Naruto, One Piece, tem irmãos não biológicos, mas tem irmãos. E o Monkey D. Garp tem alguma relevância. O Bleach, o CDZ, Jojo Bizarre é uma família que por gerações luta contra um vilão e seus aliados. Naruto não tem irmãos, mas seus pais têm uma forte relevância na história. Bleach, apesar de pouco explorado, o protagonista tem duas irmãs, e o pai ganha bastante relevância do enredo após os capítulos 200. Claro, CDZ temos a exploração desse ponto, pois temos caso dos 99 irmãos do protagonista, que foi parcialmente explorado, pois apenas alguns têm alguma função na história. Agora, se formos observar esses novos mangás, após 2010, com exceção do Haikyuu, que é o Hinata tem irmã, tem o Black Clover, Boku no Hero, Neverland e demais séries atuais, o protagonista não tem irmãos e conhece poucos detalhes dos seus familiares na história. Pode ser somente uma mudança cultural, mas é um detalhe que vale a pena ser observado. Ah, tava esquecendo o Level E, mas ele realmente também não traz parentes do protagonista, apesar em relação com o plot inicial, que ele estava fugindo da sucessão ao trono e veio aprontar na Terra. Mas o foco maior parece ser na comédia mesmo. Curioso que fui pesquisar que o Togashi lançou mangás nos anos 80, mas são mangás bem curtos, de menos de 10 volumes, e não viraram animes. Exemplo, o Caminante Wakunai. Ok, Rafael Tara, muito obrigado por esta observação bem pertinente. É bem interessante observar como realmente mudou a pirâmide, né, de faixa de idade da população japonesa ao longo das décadas, e como isso parece estar refletido também nas histórias, né? Ok, legal. Valeu por tudo, Rafael Tara. Continua mandando mais e-mail, tá? Mas é isso, galera. Muito obrigado, então, por escutar esse cast de entrada. Vamos encerrando aqui, agradecendo o povo e desejando ao pessoal um feliz Natal. E a gente se vê no próximo podcast, o podcast de Retrospectiva 2018, que deve sair no dia 31 de dezembro, antes do fim do ano. É isso, valeu, muito obrigado e tchau. E até a próxima vez.